Este mundo cristão vai chorando, vai se arrastando com o peso da cruz. São fadigas cruéis desta vida, mas ele se abriga aos pés de Jesus. São momentos difíceis da vida, sua fé sofrida mantém sua mão. Ele luta com garra e disputa, mas sua cruz ele não deixa não. Ele luta com garra e disputa, mas sua cruz ele não deixa não. Não deixes, irmão, sua cruz, sua vitória nela está. Não importa o que pensam de ti, esta vida é assim, deixa tudo pra lá. Acredite no Cristo bendito, que tem a coroa pra quem chegar lá. Na conquista da glória celeste, Jesus com seu manto ele te cobrirá. Na conquista da glória celeste, Jesus com seu manto ele te cobrirá. Perseguido, mas segue em frente. Os seus passos por Deus protegido, levanta a cabeça, porque és um crente. São espinhos na carne doída, são coisas da vida que o mundo tem. Ele luta com garra e disputa, porque do seu mestre a vitória vem. Ele luta com garra e disputa, porque do seu mestre a vitória vem. Não deixes, irmão, sua cruz, sua vitória nela está. Não importa o que pensam de ti, esta vida é assim, deixa tudo pra lá. Acredite no Cristo bendito, que tem a coroa pra quem chegar lá. Na conquista da glória celeste, Jesus com seu manto ele te cobrirá. Na conquista da glória celeste, Jesus com seu manto ele te cobrirá.